Mil sombras van cubriendo con maldades la claridad que te hago despertar. La calma ya virá, o meu mar. Gris avanza sin piedad, cubriéndote sin mirar atrás. No te rendas jamás, no más. No puedes mover el mundo a tu compás, fazendo-nos vibrar. A tua melodia é paz. Cantas minha imensidade, faremos te sorrir o meu mar. A lua em ti non se pode mirar, se tan escuro atopa o seu cristal. Muy triste minguarás o meu mar. Non ver a tua cruz e non saber te amar. Sabes que así poco te queixa de vir en este lugar. O meu mar, podes mover o mundo ao teu compás, fazendo-nos vibrar. A tua voz, la vida que nos cederá. Haguemos de sorrir o meu mar.